casas ao pé da serra, nuas rumais a mil. Na paz que precisa, a sua vida brisa, alma que se abriu. Céu, suas mãos.